Olá, pessoas! O amor acontece ainda, imagine-se, quase 20 anos depois. Love Actually, um filme onde eu mergulhei um bocadinho, fui convidada pelo Paulo e pelo Daniel para o podcast VHS para vos imbuir de espírito natalício. Podemos dizer que todas as comédias românticas falam de amor, mas poucas nos dão um espectro tão variado como Love Actually. O Amor Acontece, filme britânico de 2003, que se tornou já um clássico de Natal e que conseguiu, como poucos, conquistar os corações do público pela escolha eclética de encontros e desencontros amorosos que nos apresenta, apenas num filme só, tal como a caixa de lata dos biscoitos sortidos que encontrávamos em casa da avó. Uma destas histórias quase não precisou de legendas, graças à presença de Lúcia Muniz, a empregada portuguesa que não falava uma palavra de inglês que fosse, e da sua irmã, interpretada por Carla Vasconcelos, hoje nossa convidada. Mas antes de lá irmos, vamos dar aquele abraço natalício a Rita Santos, ela é a autora do podcast Cartão de Embarque, e atrevo-me a dizer, fã número 1 de O Amor Acontece. Olá, Rita. Uou! E com esta agora já me arrebataram. Olá, Daniel. Olá, Paulo. Olá, Rita. Ficaste completamente apanhado. Mas é verdade. És fanzaça do Love Actually? Sou, sabes, e é um fenómeno muito curioso, porque não é de todo o género de filme que eu aprecio especialmente. Tu és mais do género, deixa-me adivinhar, tu és filmes mais do terror. Género Meg Ryan e Nicolas Cage, será? Epá, não. É o Cidade dos Anjos. Cidade dos Anjos, ok. A Cidade dos Anjos. Olha com essa. Oh, Rita, é um não, filme. Não. O Paulo, olha, deixa-me é dizer. O Paulo adora esse filme. Estava apenas a esmiuçar. Não, adoro, sim, senhor, é verdade. Ele queria perceber se vocês eram almas mas gêmeas. Adoro de facto, é verdade. Com entradas destas, uma pessoa. Não é bullshit. Entrar, não. Yeah. Mas olha, o Daniel estava mais perto, estava mais próximo. Estou mais para a zona do terror, da ação, a fantasia também. Mais por aí, ficção científica, e eis que faz todo o sentido o Love Actually, não é? Exatamente. É o corta-sabores, não é? Não, é quando tu és apanhada na curva, não, e és de toda apanhada desprevenida e levas com o Love Actually pela frente, não é? És atropelada completamente, e de repente, opa, é isto, ok, isto preencheu aquele vazio que estava ali escondido no nicho do canto do teu cérebro. Nós temos aqui, não sei se tu sabes, Paulo, tu és um gajo mais distraído, mas nós temos aqui uma dupla vencedora dos prémios Podes. Não é verdade? Não, é sério. Espero que não seja na categoria vencedora de cinema. De cultura não, e cinema. Não, lá está. Se nós estávamos aqui em conflito. Não, não estávamos. Isso. Não estávamos. Não, o mas problema fui é que não estávamos. É o problema é que não estávamos, percebes? Eu não sei se estás a perceber, mas o problema é que não estaríamos de todo. Mas pronto, não estaríamos. Devo dizer aqui que não, justiça porque deveria ser feita nesse campo, mas enfim, vamos deixar isso para outras núpcias. Muito bem, olha, parabéns. Estou quais foram as categorias em que ganhaste já agora? Foi na Lifestyle, foi que, enfim, dá-se um bocadinho, como se diz na minha terra, um saco de gatos, dá um bocadinho para tudo, mas foi na categoria de Lifestyle. Um saco de gatos? Olha. Um saco de gatos foi o que tu disseste? Exato, digamos que é uma categoria em que dá para muita coisa. Tu és de onde, já agora? Sou de Torres Vedras. Torres Vedras e um saco de gatos, não, desconhecia de toda essa expressão. Muito giro. Sim, olha, o Cartão de Embarque, no fundo, surgiu como imensos podcasts durante a pandemia, não é? No primeiro ano de Covid, 2020. E o objetivo era mesmo, pá, aquele clichê do vamos fazer alguma coisa para sair de casa, para levar as pessoas a sair de casa sem, na prática, sair. E então, cada episódio é sobre um destino, mais concretamente sobre um país. O conceito, tentei fugir um bocadinho àquilo que já existia, mais ou menos explorado a nível de viagens, de podcast de viagens, ou seja, em cada episódio eu falo com um viajante português que já lá esteve e que dá a sua perspectiva de como é que foi viajar naquele país, ou viver, ou pronto, ou vive ainda lá. e depois ter um local... É tipo Portugueses pelo Mundo. Exatamente, exatamente. E depois ter um local natural desse país, portanto tem essa parte que é sempre falada numa língua estrangeira, não é? Quase sempre, que nos dá a sua perspectiva, alguns insights, algumas ideias sobre a cultura daquele país, a região, a aldeia, a cidade específica de onde é aquela pessoa. E acho que é interessante este cruzamento, porque no fundo não quero só dar aqui algumas dicas de viagem, quero também falar um bocadinho sobre a cultura e mostrar que aquilo que para mim tem sido a conclusão de cada episódio, que é que estamos todos muito mais próximos e somos todos muito mais parecidos do que aquilo que imaginamos. Olha que lindo, vês? Já despertaste a minha curiosidade, sim senhor. Mais um subscritor. Grão a grão. Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Rowan Atkinson, Keira Knightley. Christmas is the time to be with the people you love. O espírito de Natal está no ar sempre que eu entro num centro comercial e ouço a música Last Christmas do George Michael. Love Actually segue a vida de 8 casais, onde o amor acontece, ou está desavindo, ou mesmo prestes a acontecer. O pano de fundo é o Natal, e todos sabemos que nessa época festiva as emoções estão ao rubro e tomamos decisões incoerentes, não é? Porque as hormonas andam aos saltos, agimos mais com o coração do que com a razão. Estas vidas em jogo, de forma altruísta ou egoísta, procuram em comum preencher um vazio nas tuas vidas. E com quê? Com o amor. Um amor fraterno, amigo, familiar ou cúmplice. Esta é a proposta de Richard Curtis para o Natal de 2003, que já lá vai, e que nos embriaremos com o amor dos outros, cada um à sua maneira, não é? Olha que fofo, é? Muito bem. Foi, gostaste? Eu fui tão vago, e vou ser muito honesto e vou-vos dizer já porquê. Eu vi este filme uma única vez, não voltei a revê-lo, nem mesmo agora para o podcast. Pá. E a minha memória é muito relativa. É muito relativa. Então eu peguei aqui num puzzle de memórias. Vais fazer o favor de desligar o microfone e vais dar uma volta. Então, adeus, tchau, tchau, bye bye. Peço desculpa. Vá, pronto, estou a brincar, vá, não vais, fica lá aqui a fazer sala. Eu acho que tu devias ter revisto o filme, porque este pode não ser o meu filme preferido, nem é tão pouco o meu filme de Natal preferido. Olha, mas eu posso dizer que gostei do filme. Este filme tem efetivamente qualquer coisa. Eu gostei muito da primeira vez que o vi. É um filme que, olhando para o cartaz, não me diz absolutamente nada. E eu lembro-me do filme estar em cartaz e não me dizer, aquele ensemble de atores com as cabecinhas todas deles e um laçarote de uma prenda de Natal e um título com love escrito a vermelho. Sim. Aquilo trezandava a Hallmark. Este é o maior trunfo do filme, é o elenco, tem um elenco. Uhum. Sem dúvida. Incrível, isto podia ser um elenco de um filme de Star Wars, por exemplo, dos nomes que tem aqui em cartaz, incrível, não é? Depois de falar em Star incrível, Wars, de facto. Ajuda ao facto do Richard Curtis, o realizador deste filme. Este é o primeiro filme que ele realiza, curiosamente, mas ele é um argumentista muito prolífero no cinema britânico. Ele escreveu tão somente o Notting Hill, o Quatro Casamentos e um Funeral, o Diário de Bridget Jones. O homem é uma instituição lá. E eu acho que todos aqueles atores, de alguma forma... Ainda vou nomear mais um título, Daniel. Qual? Que é o Barco do Rock... Se calhar, de todos eles, é o menos conhecido. Sim, mas esse não é um filme não. que eu gostei bastante. Para mim foi uma tremenda surpresa. Esse também foi realizado por ele. Sim. Pronto, eu acho que o filme tem, apesar disto tudo, desta atmosfera de déjà vu, de filme de Natal, lamechas, clichê, o filme realmente tem qualquer coisa. E eu acho que ele nos apresenta ali uma coleção de histórias de união entre pessoas, que algumas são extremamente convencionais, mas outras nem por isso. E eu acho que todas elas têm qualquer coisa. Acho que para mim é muito por aí, precisamente. Lá está, não é em todos, claro que tens assim alguns clichês e aquela partida dos aeroportos e etc. Mas depois tens personagens que tu simplesmente não estás à espera, não é? Uma estrela rock, completamente acabada, afanhada, que vai para a televisão fazer frente a uma boys band e falar de drogas e... É se calhar o personagem mais fixe do Bill Nighy, não é? Bill Nighy, sim. Nighy. Exatamente. Cada uma destas histórias representa uma fase da nossa vida, uma fase evolutiva da nossa vida emocional, ou a nível de relacionamentos. E eu acho que nós conseguimos identificar-nos. Como, por exemplo, aquela parte em que tu andavas a oferecer um colar de diamantes à tua amante, não é? Representa uma parte da tua vida. Especialmente essa parte. Eu acho que há ali diferentes estados emocionais que nós conseguimos identificar-nos de alguma forma, de uma forma um bocadinho mais presente ou um bocadinho mais distante, mas conseguimos identificar-nos com quase todos os estádios emocionais de todas aquelas personagens. E eu acho que é de facto isso que nos atrai. E depois, invariavelmente, aquele elenco ajuda a dar assim uma certa... É quase hipnótico, porque as representações aqui estão a um nível, epá, muito, muito, muito elevado, e é impossível tu ficares indiferente a aquelas personagens interpretadas por estes atores, não é? Aquilo são quantas histórias? São 8? 12? 8, são 8 histórias. 8 histórias. O Atkinson, que está a preparar os embrulhos de Natal. Pá, são esses pequenos momentos, sabes? Sim. Tu vais ver, não há assim a história em si. Porque estávamos a falar há pouco, não tem magia assim nenhuma. Mas depois são pequenas peculiaridades, pequenas cenas, com o somatório. Tu ficas, pá, pequenas pérolas, sabes? Deliciazinhas lá no meio. E vocês sabem que aquelas reações das pessoas no aeroporto que estão a receber os familiares, os amigos, aquilo é tudo genuíno e são pessoas reais que estavam de facto a ser gravadas sem saberem que estavam a ser gravadas. E eu imagino sempre o processo burocrático deles terem alguém da produção depois ir a correr atrás das pessoas. Isso é como nos apanhados. É como nos apanhados. Espera aí, importa-se de assinar aqui um documento. Uma câmera que estava a gravar. Ocorre muito bem, ocorre muito mal. Não, obviamente eles... que se fosse uma coisa que justificasse, eles se calhar até ofereciam dinheiro, percebes? O filme não sendo um musical, acaba por ser um musical. Eu acho que isto aqui é coerente com a filmografia do Richard Curtis. Porque já o Notting Hill... É do Craig Armstrong, é teu amigo, pá. É do Craig Armstrong, tu adoras. Exatamente. Mas eu estou a falar não só da banda sonora, do score, estou a falar também do álbum. Das músicas usadas, sim. Das músicas usadas, sim. Mas já no Notting Hill eu notei isso, pá, que era um filme, não sendo um filme musical, é um filme em que a música tem uma presença muito forte e quase que faz parte da história, percebes? É aquele do também ajuda a contar a história. The beauty of... É isso. O Elvis Costello é isso, de... Da buraca. O Zoom meteu aqui um pop-up em cima a dizer playing music, ponto de interrogação. Não sei, era tipo para... Daniel, estavas tão próximo do Elvis Costello. Vê lá tu. O Zoom pensou que eras o Elvis Costello. Eu não curto nada o Notting Hill, curiosamente. É um filme que eu não grão. O quê? É sério? Opa, não, acho o filme muito lento. Como é que tu podes gostar deste e não gostas do Notting Hill? Não vais por aí, não tu vais também. Por aí. Tu, mas tu não, ouve lá, tu não tens realizadores que fazem excelentes filmes e depois a seguir fazem uma cagada? Sim, não. Sim, mas a questão é que eu não acho que seja pior do que este. É. Mas é uma opinião pessoal e eu sei que o Notting Hill é um filme muito, muito acarinhado também, mas eu acho o Notting Hill muito pastelão e lento e chato e epá. Enquanto que este não, epá, este tem um outro ritmo completamente diferente. O Lamechas que há em mim não concorda com vocês, mas pronto, tudo bem. Okay. Tens de ver a Lamechas por outros pontos de vista. Tens 9 perspectivas, 8 perspectivas diferentes. Mas repara que o Paulo gosta de duas tuchas, que é o Notting Hill e a Cidade dos Anjos, portanto... Opá, pois, estou a ver, é verdade. Rita, diz-nos lá, quando é que foi a primeira vez que tu viste o filme, se é que te lembras? Eu não te sei dizer. Eu sei-te dizer que tenho um DVD que era de um velhinho videoclube que acabou por ficar comigo até aos dias de hoje. Então tu estás a pagar tu mega multa. Tu estás em dívida quanto? Já fizeste as contas? Por acaso não é o único. Ainda por cima! Olha, é daqueles DVDs que dizem em cima versão de aluguer. Exatamente. Não, olha, só não digas em que videoclube é que era. Exatamente. Não digas qual foi o videoclube. Não interessa aqui para ninguém. Ora, quantos é que havia em Torres Vedras? Vamos lá tratar de saber isso. Exato. Olha que Torres Vedras, esta pequena metrópole, pode ser surpreendente. É quase uma, não é só uma tradição de Natal, eu não tenho assim bem um momento do ano para ver. É claro que o Natal é obrigatório, mas acontece que revejo este filme várias vezes. É assim quase como... aquela colherada de tradição. Açúcar e mel que tu tens de levar à boca de vez em quando para... para aguentar as agruras da vida. Sim, exatamente. Depois de um desgosto. Assim, de tu tens alguma daquelas histórias todas, tu consegues dizer assim qual é que é a que te preferes ou aquela que te diz mais alguma coisa? Eu gosto muito daquela cena dos cartões dos cartazes, à porta. Pá, pois. Tinha que ser. Exatamente. Tinha que ser. Eu por acaso acho que isso é uma mega roubalheira a um videoclipe do Bob Dylan. O Bob Dylan tem um videoclipe que é a letra da música, é só ele não canta, ele está a segurar a letra da música em cartazes, okay, e a tirar os cartazes. Isso deu origem a uma carrada de outras colagens de pessoas que adaptaram isso para publicidade, para outros filmes, para outras coisas, e eu, muito honestamente, acho que isso é reminiscente desse videoclipe ainda do Bob Dylan. A trabalhar que o gajo teve para fazer aquilo quase que se torna tipo comédia, não é? Porque as cenas que ele vai tirando, epá, deixa de ser realista aquela cena. Mas ainda bem, porque retira algum peso de stalker. Essa é capaz de ser a história de amor, é a mais difícil de engolir, porque nós percebemos que aquilo está a acontecer tudo nas costas do marido e as pessoas começam, lidam mal, não é? com essa história. E como ele dizia, é uma questão de sobrevivência e portanto foi, enfim... Ele aguentou tanto tempo, não é? Com o fogo vestido debaixo d'água, que teve de vir cá acima a respirar. Opa, um bocadinho. Se é uma coisa que eu gosto particularmente dessa história, é quando ela está a ver a gravação do casamento que ele filmou. Sim. E é só ela. É só o rosto dela, não há mais nada. Opa, é tão fixe essa parte. E ele, sem dizer Sim. nada, ele revela tudo, não é? Tu perguntaste-me sobre relação, e há uma relação um bocadinho diferente, que não é uma relação romântica, mas lá está, é um outro tipo de amor e que tem cenas, eu acho, muito engraçadas, que é a relação entre a personagem do Liam Neeson com o filho, com o seu enteado, sim, com o Sam. Enteado? Ou é filho? Ele é enteado. Enteado, ok, Sam sim. Faleceu, pronto. Ok, ok. E este tem ali uns diálogos muito engraçados, aquele diálogo junto ao rio e que depois até outra vez apanhado na sequela, não sim. é? Naquela pequena sequela do Red Nose Day. A gente já lá vai. Acho que está muito bem conseguido também o diálogo, a interação do próprio miúdo, não é? Da criança que interpreta o papel de Sam, acho que está. Para além do miúdo. Um tipo de amor diferente. Para além do miúdo ser muito querido, a história dele leva muito para aquelas crushes, eu pelo menos, leva-me a mim para aquelas crushes que nós tínhamos quando éramos garotos. E, opa, e acho que a história do Alan Rickman com a esposa dele é talvez a mais triste, porque não há, é uma história de desamor ou de desencontro que não tem propriamente uma resolução. Quando ela vai para o quarto chorar, não é? É uma cena um bocado dura, eu acho. O filme não é só amor adocicado, como tu estavas a dizer, não é só aquela canequinha de leite quentinho. O filme tem lá algumas Exatamente. Partes um bocadinho mais difíceis de engolir também. Essa do quarto, desculpa interromper, essa do quarto é profundamente triste. Ela está ao som de... Tu ficas com o coração apertadinho. E para mim, aliás, é essa e é outra, que é aquela personagem da Sarah. Era desenhadora e tinha aquela paixão imensa pelo Rodrigo Santoro. Sim, e sim. que tem o irmão constantemente a ligar, não é? E... Sim, ela tem que o atualizar. Tu ficas às tudo. Tantas, dar aquela palavra de apoio permanente, de cuidadora permanente, mesmo que à distância, e que sucessivamente interrompa a sua vida, não é? Também não é fácil, não. Já que ninguém me perguntou, eu posso dizer que eu estou dividido entre duas histórias. Uma é do Colin Firth e precisamente com a Lúcia Muniz. Uma crush pela Lúcia Muniz. Não, gostei. Gosto muito da Aurélia. Da Aurélia. Gosto muito. Bonita Aurélia. Da história. Sim. Exatamente. E gosto também muito da história do Hugh Grant como primeiro-ministro, apesar de ser menos credível que um primeiro-ministro fosse assim tão totó e lamechas, não é? Mas no bom sentido. Mas um primeiro-ministro não pode ser totó e lamechas. Eu vejo, por exemplo... Pode. O Sarkozy era, não é? Eu vejo o professor Marcelo totó e lamechas. Não é primeiro-ministro, é presidente, mas... Não, lamechas não. Mas é totózinho no bom sentido. Por acaso gosto muito do professor Marcelo. Acho que ele é... Mas lá está, ele não é primeiro-ministro, é presidente. Pronto. É aí que se separa, não é? Primeiros-ministros não podem. Exatamente, presidentes. Exatamente. Paulo, mas, tu querias um primeiro-ministro que enfrentasse assim o presidente dos Estados Unidos da América numa conferência de imprensa ali. Exatamente. Era o Billy Acho Bob Thornton, não era? Que era o presidente dos Estados Acho Unidos. Que sim, sim, sim. Acho que sim, exatamente. E aquela cena fantástica dele a dançar ao som das Pointe Sisters. Sim, que cena é essa que o Hugh Grant estava desejoso que o Richard Curtis esquecesse de gravar, porque ele não queria ele estava muito desconfortável em ter de fazer aquela cena e depois quando teve de fazer... Oh. Também já vi algures, não sei até que ponto é credível ou não, que acabou por ser ele depois até a dar aquela ideia de ser apanhado por uma assistente, não é? Enquanto estava se calhar, a dançar nessa cena. Mas há bocado estávamos a falar na história da nossa, temos de dizer nossa, Lúcia Muniz, porque de facto aquilo, lembro-me que o facto de ter entrado uma portuguesa num filme destes, que ainda por cima se tornou um sucesso comercial em todo o mundo, certo. Parece que pôs Portugal no mapa, e eu lembro-me inclusivamente que nos cinemas, o póster, eles substituíram um daqueles... um dos daqueles retângulos, eles colaram, aquilo nem sequer era o póster original, mas colaram... uma faixazinha por cima com a cara da Lúcia Muniz e com o nome dela. Claro. Para aquilo ficar mais dirigido. Para a malta se identificar. Exatamente. Também quando fazem a versão para a China ou para a Rússia, fazem algumas modificações nos filmes. Pronto. É com grande pena que nós não temos hoje a Lúcia Muniz aqui como convidada no nosso podcast. Eu mandei-lhe mensagem no ano passado, eu mandei-lhe mensagem este ano no WhatsApp, viu... Não respondeu. Lúcia Muniz, mulher, porque é que tu viste e não disseste nada? Porque ela é assim, ela é inacessível. Ela não está no nosso campeonato. Opa, Daniel. Fogo, não, mas é que está uma pessoa fica mesmo. É pá, fogo. O Joaquim de Almeida está no nosso campeonato. A Maria de Medeiros está no nosso campeonato. A Lúcia Muniz não está no nosso campeonato, Daniel. Mas é a questão do ver é e não responder. É como se a tua crush visse as tuas mensagens, Daniel, e não respondesse. Daniel, tu és um stalker. Só te faltava teres mandado uma mensagem de vídeo com cartões. Tu és um stalker, Daniel. Era isso que faltava, devia ter feito isso, Paulo, acabaste de dar uma ideia. Ainda vou tentar para 2023, não é? Porque o filme vai fazer 20 anos para o Sim. ano. Lúcia Muniz, se estiveres a ouvir isto, que não está de certeza, mas se estiveres, a gente perdoa-te. Carla Vasconcelos, ela é atriz de teatro, atriz de televisão, atriz de cinema. Apesar de ser um cameo e um papel... super pequeno no filme Love Actually, ela faz de irmã da Aurélia, irmã da Lúcia Muniz. E tem algumas falas, algumas delas até bastante memoráveis no filme. E dá um xoxo no Colin Firth. E nós lançámos-lhe o convite para conversar connosco e recordar Love Actually. E ela aceitou. Ao contrário de Lúcia Muniz, Carla Vasconcelos aceitou. E é a conversa que vocês vão ouvir agora. É por isso que a Carla Vasconcelos é uma fixe. Ela é uma fixe. Nha, nha, nha, nha, nha, nha. E você quer casar com a minha filha? Sim. Anda cá depressa, está o homem aqui à porta. Ele quer casar contigo. Mas eu nunca o vi mais gordo. Mas o que é que isso interessa? É, e agora, vai-me vender um gajo qualquer, não? Vender? Mas quem é que fala em vender? Eu tenho pago. Oh, Carla, obrigado então por nos dares aqui um tempinho da tua atenção. Obrigada, eu. Demorei tanto. O David Lynch respondeu-nos mais rápido e falou connosco mais depressa. Mas pronto, mas isso só significa que a tua entrevista vai ser... Não, isso é épica. Não tem nada que fazer, não tem vida, não tem filhos, não tem que ir pôr à escola, buscar à escola. Pois não, ele agora faz vídeos a cozinhar quinoa e coisas assim, portanto o homem já está numa fase diferente da vida. Como é que o que é que tu andas a fazer neste momento, conta-nos tudo, para tu andares tão indisponível? Eu vou-te explicar, mudei de casa, a minha casa caiu, foi para obras e depois eu mudei duas vezes, mudei, tive que sair para fazerem as obras... E agora tive que voltar. Portanto, é empacotar e desempacotar duas vezes. Okay, dou sim. aulas, entretanto, tive o meu projeto de teatro que já acabou. Estivemos no São Luís com uma coisa maravilhosa chamada O Amor é um Som, em homenagem à rádio, não é? Aos 100 anos de rádio em Portugal. Ah, muito bem, sim. Ainda não sabemos se vamos repor ou não, porque isto é Portugal dos pequeninos e nós somos uma equipa de 14 pessoas. E em Portugal hoje em dia só se fazem espetáculos com duas pessoas, tirando lá a férias, exatamente. Não precisa dos subsídios de ninguém. Que olha, é mas tens que vir a Coimbra, tens que vir aqui a Coimbra porque nós temos o verdadeiro Portugal dos pequeninos aqui, portanto. Eu já fui ao Portugal dos pequeninos muitas vezes, é um sítio que eu adoro. Sozinha lá ou consegue, com os filhos? Lá consegues ser tu própria. Não. O filme estreou em novembro de 2003, vocês rodaram o filme quando? Um ano antes. Foi um ano antes, ok. Onde é que estava a Carla em 2013 e explica-me como é que este personagem chegou a ti? Eu estava em Toronto a preparar a minha vida toda para seguir para Nova Iorque e tive que vir a Portugal por motivos pessoais, tive que vir dar um saltinho a Portugal. Entretanto, eu tinha concorrido e já não me lembrava a uma escola de comédia dell'arte a um curso de comédia dell'arte em Itália. Chamaram-me para fazer casting, não me explicaram muita coisa, disseram-me, é um realizador estrangeiro, querem que tu te apresentes, que tu fales um bocadinho, e eu pus-me à frente da câmara, falei e vim-me embora e nunca mais me lembrei do assunto, porque nós fazemos tanto casting, que nos fomos ficar estressados com será que nos chamam, será que não nos chamam, pronto, a nossa certo. Vida é um inferno. Portanto, eu fiz, vim-me embora, fui aceito na escola em Itália, fui para a Itália, e estava no comboio de Roma para Florença quando recebi uma chamada. E fizeste de valor acrescentado. Recebi uma chamada de Espanha, da produção. Aquilo era uma coprodução e, portanto, a chamada veio de Espanha. E disseram-me: Carla, tu ficaste no filme. E eu, mesmo à Carla, perguntei: qual filme? Qual filme? Minha cabeça, à medida que ela me estava a explicar, eu só estava a pensar: mas eu fiz algum casting? Mas isto foi aonde? Onde é que isto aconteceu? Me lembrei. Sim. O título do filme já era Love Actually naquela altura ou tinha outro título de rodagem? Já. Eu ia com um amigo meu no comboio, que também era da minha turma do conservatório e também entrou no curso em Itália, íamos os dois no comboio. Desligo o telefone e a primeira coisa que eu me lembro de dizer ao meu amigo foi: epá, como é que eu faço isto? Eu aceitei fazer uma peça, porque a gravação ia ser as filmagens iam ser em setembro, e eu tinha já estava comprometida com um espetáculo em setembro. Eu já aceitei fazer o espetáculo. Se eu agora digo que me vou embora, e o João só dizia: mas vais para onde? Sim, pá, fiquei assim num filme, mas tudo muito tranquilo. A minha preocupação era: como é que eu agora aviso do outro lado? Tenho que escolher. Sim. E eu sou muito de quando dou a palavra. E disse: pá, não posso fazer o filme. Não posso fazer o filme porque já me comprometi com o Luís Castro. E, portanto, no meio da conversa, mas tu não podes desistir disto, tu tens que fazer isto, tens que falar com o Luís. Então eu, cheia de medo, liguei ao Luís Castro e falei: Luís, aconteceu isto assim, é um filme estrangeiro, é isto, é o Richard Curtis, é um elenco enorme, eu não posso. E ele já a fazer contas de cabeça, e depois lá disse: ok, vai lá filmar esses dias e depois voltas, mas sais do avião direta para aqui. E assim foi, e eu estava mesmo aflita porque queria muito trabalhar com ele também, e ele foi impecável e deixou-me ir, mas garanto, e eu fui com as malinhas direta do aeroporto para o ensaio. Só aí é que tu então tiveste contacto com o personagem, só aí é que soubeste que ias fazer de Sofia Barros, né? Que é o nome da sim, personagem. Eles que era uma... Sim, eles botaram tudo, eles falaram comigo. E então o facto de ser um estereótipo daquela portuguesa matarruana e desbocada, foi logo assim que te apresentaram o personagem e estavas bem com isso? Não, eles não apresentam as coisas assim, e eu estava muito claro. Com isso obrigada, porque isto é um retrato, e enquanto as pessoas ficam muito ofendidas, porque o português é sempre visto assim, é sempre visto assado. As pessoas fazem pouca autoanálise e querem sempre acreditar que afinal é melhor do que aquilo que é. Mas, eu peço desculpa, acabei de pôr uma mão à frente da câmara, mas estou a ficar sem bateria. Ok, eu vi que era o power bank. É por uma boa causa, sim. É assim mesmo, não haja ilusões. É assim mesmo. Tu não conheces aquela personagem, não é? A Glória de Matos ensinava-nos uma coisa, explicava-nos uma coisa que eu nunca mais me esqueci na vida, é: se vocês pensam, é porque existe. Quando nós pensamos, isso, por favor, imagina que era uma pessoa assim, se vocês pensam, é porque existe tudo. O mundo é muito grande e tudo o que nos rodeia faz com que as pessoas sejam o que são. Nós às vezes temos tendência a achar que é tudo como nós estamos habituados a ver, não é? Nós às vezes sentimos-nos insultados porque caracterizam o português imigrante de uma determinada forma. Não se sintam insultados, deviam se sentir antes felizes, porque o português imigrante normalmente é muito agraciado, valorizado lá fora pelo seu trabalho. Nós trabalhamos lá fora, damos uma qualidade ao nosso trabalho e empenhamos-nos lá fora, como não nos empenhamos no nosso país. foi. Tu estavas a falar em Toronto e em, no Canadá, uma grande comunidade portuguesa, e eles estão muito entrosados com a comunidade canadense e são muito bem vistos lá no Canadá e, aliás, como toda a comunidade imigrante. O Richard Curtis, o realizador, dá-te um enorme elogio nos comentários áudio do DVD do filme. Eu não sei se alguma vez ouviste os comentários áudio, mas ele diz que é an amazing actress e até se refere a ti pelo nome, primeiro e último nome, portanto ele deixaste marca. Eu confesso que eu não vi o making of, nem e tenho o DVD, eu confesso que vi o filme na altura. E já o apanhei assim, ampassando a televisão. Posso-te dizer que acho que a última vez que eu vi o filme foi há 9 anos, há 10, portanto, quando estava grávida da minha filha, da Matilde. Uhum. Que eu estava em casa já com uma grande barriga, naqueles dias em que não te queres levantar do sofá, e o filme passou. E eu vi o filme e aconteceu-me uma coisa muito estúpida, foi, eu não me lembrava que entrava no filme. Isto é real. Eu estava ao telefone com uma pessoa e estava naquela fase das grávidas. E ficaste surpresa. Não, eu estava ao telefone com uma pessoa, estava naquela fase em que as grávidas choram muito. Tudo é bonito, sim, tudo é não sei o quê, tudo é não sei o que mais, até a publicidade te faz chorar, é tudo maravilhoso, tu não sabes, as hormonas fazem-te chorar. E eu estava a dizer, este filme é tão bonito, a banda sonora é espetacular, a história é linda. Olha, eu queria tanto entrar nele. Não, não, e de repente assim, eu entro no filme, eu já não me lembrava, eu entro. Ai, que maravilha! Uma coisa mesmo maravilhosa. Então, mas, aconteceu-me ali uma fração de segundos. Ok, certo. Mas foi uma experiência importante, foi uma experiência boa. O Richard Curtis é uma pessoa tão doce, tão maravilhosa, tão generosa, tão acessível, tão receptiva a quaisquer comentários que nós possamos fazer. Sugestões para dar. Então houve improviso da vossa parte no diálogo e nessas coisas, ou estava tudo no guião? Como é que foi? Ele é tão generoso que os diálogos, obviamente, que estavam feitos, mas ele é tão generoso que ele, numa das reuniões, deu-nos, estávamos a ler, e ele disse: sintam-se à vontade para melhorar o português de forma falada, de alterar coisas. Tem que isso está aí alguma coisa que não se diz bem assim, porque uma coisa é o que se escreve, muitas Exato. Vezes os guionistas não pensam nisto, que é a maneira como se escreve para nós falarmos, tem que ser mesmo isso, tem que se escrever para se falar. E muitas vezes o que está escrito não é muito confortável se dizer, não sai tão bem, não é natural. É isso. Não é natural. Exatamente. E o Richard, de facto, tem essa capacidade de ouvir e de aceitar sugestões e até te deixar arriscar um bocadinho. Olha, e o Colin Firth, ele safou-se bem ou teve que repetir muito os diálogos dele em português? Não só se safou bem, como é outra pessoa generosa que, quando tu estás a fazer, não te deixa sozinho, porque quando o ângulo muda e és só tu, não é? As pessoas vão à vida, tu ficas a falar. Devia haver um stand-in, Exatamente, e nós tínhamos. Ok. Pois ele fez sempre questão de ficar ali ao lado da câmara a dar o texto, a fazer, pá, impecável, de um ator com generosidade, porque no fundo esta coisa, eu falo muito na generosidade, porque ser ator basicamente é trabalho, generosidade, disponibilidade, e depois atrás disto tudo vem o talento. Tu até 2003, tu tinhas trabalhado sobretudo para a televisão. Como é que foi, comparativamente, dares o salto para uma mega produção daquele calibre? Qual era a diferença entre a produção de televisão cá em Portugal e fazeres logo um salto deste tamanho? Não é comparável, para além de que a minha formação base é teatro. E eu fiz teatro a minha vida toda e essa é a minha formação base. A televisão veio muito tempo depois. E o salto não é comparável, não é comparável, porque televisão não se compara a cinema, não se compara nenhuma. O cinema aproxima-se mais do teatro, mas ainda assim não é comparável. E com televisão também não é comparável. Os tempos são outros, a realidade é outra. Tu na televisão filmas, não, gravas, começa logo por aí. No cinema filmas, na televisão gravas. Na televisão. E não tens tempo, gravas, e provavelmente não tens tempo para ser tão perfeccionista. Tu podes gravar 40 cenas por dia. Tu em cinema fazes uma cena num dia, em televisão fazes 40. Eu acho que aquela cena do restaurante e de descer as escadas, que as pessoas confundem muito, acham que é em Lisboa, acham que são as escadinhas. Pois é, não pois são. É. É uma escadinha em Marselha. E então, eu posso dizer que essa cena foi filmada durante a noite. Nós acabámos às 7 da manhã, primeiro raiar de sol. Uhum. Foi toda a noite, precisava de ser filmada durante a noite. Foi toda a noite e foi essa cena. Olha, o Colin Firth beija bem. O que será que toda a gente quer saber? Opa, aquilo era, era o 20º beijo naquela noite, ao fim de tanta tentativa. Aquilo é só um beijinho. Pois é, só um xoxo. É só um bate-chapas. Vamos dar como os anglo-saxónicos dão ao pai e à mãe. Pois ao é, é isso, é isso, mãe, é isso. Não é? É isso. Aquilo na altura que mais me perguntava, aí a fogo beijar o Colin Firth. Pois não é, não, aquilo nem sequer mais, é romântico. A Lúcia beijou mais, a Lúcia beijou durante mais tempo, é ela que tem que perguntar. Exato. Não, mas super querido, disponível. É assim, é trabalho. Estás ali e a Lúcia e o Colin, por exemplo, pegavam nas guitarras e estávamos ali um bocado a tocar e a cantar. É pá, é sério. Fomos passear e perdemos-nos. Um dia fomos passear e perdemos-nos e foi divertidíssimo, porque depois só eu é que falava francês. Mas aquela equipa toda era fabulosa. Tu consegues rever-te em alguma destas histórias de amor ou de conflito amoroso que nós vemos no filme? Não. São todas muito açucaradas, é isso? Então não é mesmo muito... assim. O amor não é mesmo assim. Vocês perguntaram uma coisa muito específica, se era se eu me revia em alguma das Sim. histórias concretamente Sim. ou em várias histórias. Não, aquilo é todo o tom do filme, eu revejo-me naquilo tudo, na ansiedade do miúdo que fica triste porque a miúda se foi embora, aquele pular nas escadas quando o Rodrigo Santoro lhe bate à porta e ela diz só um momento, com toda a calma do mundo, e fecha a porta e no final das escadas pula, e é com estas pequenas coisas que eu me identifico, com ele quando vai pela rua e leva os cartazes e bate à porta e faz e diz-lhe a ela tudo. É pá, mas eu acho essa história tão negra, porque o marido está lá dentro, pá. Essa aí custa muito. Não é nada negro, é o que é. Eles são amigos. Ele é um stalker. Ele é um stalker. Não. E acho que a beleza, o Richard consegue sempre ver a beleza real por trás das coisas, tirando os juízos de valor. Porque eu acho que nós estamos carregadinhos de juízos de valor e de julgamentos e ele consegue fazer um pau. É isso tudo. Limpou e vejam só a beleza disto. Nós temos uma rubrica que é o mini audiocomentário, em que nós revemos as cenas com os atores ou com as pessoas que estavam envolvidas e essa pessoa vai-nos contando o que é que nós estamos a ver e vai desmontando a cena e contando algumas peripécias. Mas neste caso é uma cena específica. Isto era a entrada de uma casa, era uma casa... Tinha ali isto foi feito na escada do prédio. Eu tinha ali uma casinha mais atrás, que é de onde eu venho, que era só uma coisinha muito pequenina, que tinha aquele cenáriozinho todo a dar a intenção de Ora, ser uma casa. É só aquela coisinha pequenina ali atrás. Certo. Pronto, com uma roupa bem, bem caseira, não é? Sim, que eles ao princípio tinham umas calças para mim, que eu ainda as tenho, eles depois deram-mas. Tinham umas calças e eu disse, não, isto, esta família, não. Então eu escolhi este casaco de malha, eu escolhi ter o suquete até ao joelho. Este estúpido foi o que ficou, este estúpido foi meu. Sim. Este estúpido foi okay. meu, que foi autorizado, que saiu e isto colou-se a toda uma equipa que durante aqueles dias só se ouvia, estúpido. Estúpido! E lá fomos nós descer as escadinhas do Duque, por ali okay. fora, que não eram as escadinhas do Duque, atenção, isto é Marselha. E depois desta escadaria toda, o restaurante era noutro sítio, e depois desta escadaria toda, voltávamos a corta e voltávamos para cima. Este restaurante é um restaurante real, ainda existe, que eu estive a pesquisar e pode ser visitado. O nosso Arthur, o nosso Raul Atalaia. Quase ninguém deu por ele, mas ele estava lá. E a nossa Lúcia neste restaurantezinho. Isto era quase de manhã quando nós filmámos isto. Era e aquelas decorações, quase... aquelas decorações das bandeirinhas portuguesas, daqueles elementos portugueses, já lá estavam? Faziam parte? Quando eu cheguei, já lá estavam. Não te esqueças, quando chegou o decor, okay, eu, quando chegou o decor está montado. Claro, não, eu claro. Não sabia se era mesmo um restaurante. Um restaurante de imigrantes de algum ou imigrante não, português. Não era. Não me parece okay. nada. Não me parece nada. Lembro-me que aqui estávamos assim. Vamos, porque vai começar a amanhecer. Certo. E, portanto... o que vale é que era interiores, ainda dava para tapar planos, as janelas de fora. Os contraplanos da Lúcia Muniz dava para ser. Sim. Sim. Tinha muito menos rugas eu. Olha, também já eu foi quando vi o filme. Quase, também já eu quando foi, vi o filme. Já foi quase há 20 anos, é incrível. 19 anos está a fazer, não é? Vai fazer 20 anos agora, vai haver uma comemoração dos 20 anos do Amor Acontece. Tu estás convidada, certo? Não devo estar, porque é que eu hei de estar convidada? Eu fiz um papel pequenino, as pessoas empolam muito. Isto é um papel pequenino, é uma pois, coisa mas, tudo bem, insignificante. Mas... uma coisa boa, bonita, feliz. Foi uma experiência muito boa para mim, em termos profissionais e em termos pessoais. Diz que sim, ó parvalhona, desculpa, ó Carla. Tanta coisa que eu já fiz a seguir. Tanta, e ninguém tanta... liga nenhuma. Ó Carla, temos eu de pensar, voltar a convidar para falar no teu projeto. E eu a pensar que tu ainda enviavas postais de Natal ao Colin Firth e algo assim, coisas, e ele a ti. Não, mas quando assim. Ele ganhou o Oscar, eu mandei-lhe uma mensagem. Ele ganhou com o A Quiet... como é que é? A Quiet Man. A Quiet Man. Do Rei. Ah, e o Discurso do Rei, ok, sim. Ah, pois é, porque ele tinha aquele speech impediment. Pronto, e está aqui a chegar, entretanto chegamos aqui ao grande momento. E eles, o beijinho... Eu vou saltar esta parte para a frente, vamos ver o beijo que interessa. É um beijinho. Não, então, é a parte boa, são os beijinhos e os abraços. Engraçado. Mas pensa que uma cena destas, em Covid... Ah, valente. Em Covid isto de andar é de uma boca, isto de andar de umas bocas para as outras... Ela! Tem que ser com toda a família. Depois as pessoas também pegaram muito, porque não há este hábito de fazer, os portugueses não fazem isto, os portugueses não se compram, o pai nunca iria beijar. Isto é uma cena cómica, isto é claro. Uma cena cómica. As pessoas ficam todas muito, se as pessoas querem realidade, vivam na realidade, não vão ao cinema. Não, o pai foi comprovar se a filha tinha sido bem entregue. Se ele daria um bom marido. Aquilo é uma cena de comédia, é beijas tu, vai a irmã também não vai lá, as irmãs também não vão. Eu não beijo os meus cunhados, mas estamos a brincar. O filme é um pouco criticado, não sei se tens noção disto, pela forma como retrata as mulheres, como sendo meros objetos das paixões amorosas, da forma como os homens vivenciam o amor. Tu vês as personagens femininas neste filme dessa forma? Ou de não concordas com isso? E acho, não concordo, e acho que hoje em dia eu estou farta deste politicamente correto e daquilo que as pessoas acham, e entre o que elas acham e o comportamento que têm vai uma distância ética do tamanho do universo. Isso é muito portanto, verdade, sem fim. Acho que as coisas estão a ser todas levadas a um extremo, que tudo serve de bandeira para alguma coisa. E isto só faz com que haja... isto gera violência, isto gera rancores, isto gera raivas, isto gera intolerância, em nome da tolerância. Acho que o Richard Curtis tem ali um filme maravilhoso, belo, bonito, sobre a beleza da realidade. Ele arrancou a podridão daquilo tudo e fez a beleza do amor a acontecer às pessoas... em diversas formas, todas ligadas, porque o mundo é isso mesmo, estamos todos ligados, numa altura em que ainda nem sonhávamos a pandemia e ele fazia abraços no aeroporto. Em que eles filmaram as cenas das pessoas reais, não é? Aquilo supostamente foi filmado com pessoas a sério. Não eram atores. Foi. Aquilo foi filmado num aeroporto, foi pedido autorização. O amor é tudo o que está à nossa volta. É o amor do nosso melhor amigo... que desiste, confessa, mas desiste, fica feliz porque ela está feliz, mas desiste. E ninguém vê essas coisas. Agora o marido está em casa e não sei o quê. Não, não. Ele é o melhor amigo do marido. E quantas pessoas no mundo são amigas e se apaixonam pela mesma pessoa, e ele faz aquilo tudo em silêncio, guarda para ele a dor dele, não a influencia, não vai lá, eles casam, pá, e ele sente que chega ali uma altura que, pronto, ela está feliz, ele está feliz, sou eu que tenho que sair de jogo, dentro da minha cabeça, sim, porque ele nunca fez nada. É muito maior, toda a mensagem daquele filme é muito maior do que aquilo que a gente vê. E enquanto as pessoas não abrirem o coração e a cabeça para perceberem isto, o mundo é o que é. Ainda bem que estamos a falar de amor, porque eu te queria perguntar se já fizeste as pazes com a Inês Herédia. Não, não fiz. Eu queria, eu dei-lhe o meu número de telefone e tudo para falar com ela, não a quis importunar. Disse-lhe, por favor, telefona-me, deixei-lhe o meu número de telefone, mas ela nunca telefonou. Ah, eu não acredito, mas ela não ficou... Não sei se ficou ou não, eu nem a ressentido. Conheço, sabes? Eu não a conheço. Sim, eu irritei-me e saltou uma tampa e ela pediu-me para pedir desculpa publicamente e eu filo, pronto, de, tranquilamente. Para mim é um assunto arrumado. Disse-lhe, olha, se quiseres falar, está aqui o meu número. Gostava também eu de falar contigo e gostava, porque acho que as coisas se esclarecem é falar. Eu não tenho rancores, não tenho nada dessas coisas, para mim é tranquilo. Então, Carla, quiser... eu vou agora, tenho aqui outra pessoa para juntar esta chamada. Inês Herédia, vou ligá-la. Faz mal, eu ia gostar. Carla, tá, olha, bem? Foi um prazer, está feito, obrigado. Valeu a pena a espera, valeu a pena a espera, obrigado pela tua simpatia. Desculpem, nem sei, só boas nada. Almas como vocês é que... insistiriam tanto, obrigada. Compreensível. Muito persistentes. Bom Natal! Obrigado, Natal, minha obrigado. Querida. Beijinhos. Beijinhos muito grandes. Vamos falar de uma sequela. Este filme deu origem a uma sequela. quase. 15 anos quase. Depois, não é? 15? Não. 13. Não, sim. 13. 13. Pronto. Foi em 2017. Mas é uma sequela, 17, não é? Quase sim. Uma sequela. É uma sequela. É uma sequela, mas é uma sequela curta-metragem, não é? É isso mesmo. Não existindo uma sequela, existe a coisa mais parecida com isso, que se chama Red Nose Day Actually, que é uma curta que foi transmitida na BBC britânica em 2017 e reúne quase todo o elenco principal 17 anos depois. É um vislumbre descomprometido da vida destes personagens passado todo este tempo. O Colin Firth e a Lúcia Muniz estão casados e com 3 filhos, por exemplo. O Mr. Bean continua atrás do balcão e extremamente demorado. O Mr. Bean. No embalamento. O Rowan Atkinson será... qualquer personagem que ele interprete será sempre o Mr. Bean. Pronto, será okay. Sempre. É o eterno Mr. Bean. E até o Andrew Lincoln volta a bater à porta da sua crush... desta vez de barba, desta com mais vez cartazes. De... Sim. Mas isso, eu acho que isso era uma piada ao personagem que ele andava a fazer já há 7 anos do Walking, Dead. Ele aparece de barba por causa do Walking Dead. Isso é porque ele não poderia desfazer não podia, a barba. Não podia, exatamente. Mas, se bem que aquilo é uma barba de 7 dias, não é? Sim, portanto... mas epá, mas eles não, tu vais lá, gravas aquela cena, tá no metes contrato. No avião tá no e voltas contrato. Para os Estados Unidos para não tem que ser se tem um pecado. Se eles não te quiserem com barba, tem que apagar a Bárbara com CGI. É isso. Digitalmente, não é? Que isso vai correr muito bem, de certeza absoluta. Pronto, o objetivo disto foi, como o próprio nome indica, apoiar a organização Nariz Vermelho, com o Hugh Grant a aparecer no final, lembrando que a causa é também uma demonstração de amor. Muito bem. E para que é que serve a causa, Daniel? A causa serve para reunir fundos para levar palhaços às crianças que estão a morrer de cancro, não é? Isto é uma versão muito simplificada. É, não é? Pois, é muito... Não, são crianças desfavorecidas, é para angariar de facto fundos, mas existem crianças... Especialmente isto começou em 2015 por causa das crianças desfavorecidas nos Estados Unidos e depois amplificou-se com os fundos que foram angariando, amplificou-se a outros países... e basicamente é para apoiar crianças desfavorecidas a vários níveis. Pelo menos cá em Portugal, o que eu tenho visto da Operação Nariz Vermelho é pagar a artistas, atores e artistas circenses para irem aos hospitais, onde estão crianças... Sim. Com doenças graves ou que estejam realmente em situações muito precárias, dar alguma animação e tentar levantar o espírito e tornar isto aquela malta mais... Eu agora posso estar aqui a dizer uma grande asneira, mas eu acho que isto começou com a história do Patch Adams, não é? Não sei, não? Eu não sei se está relacionado... Quer dizer, obviamente... Ou se é simbolicamente relacionado o símbolo com... é o mesmo, não é? Que é o nariz de palhaço. Exato. No caso do Patch Adams, aquilo era uma coisa mais generalista, que era já tornar a medicina mais humana, num contexto geral. Eu não sei se uma coisa está alavancada em relação... Sim, a... Se calhar está. Eventualmente. Se não estiver, eu depois corto esta parte para não parecermos ignorantes. ignorantes, né? Sempre aquela coisa de ir ao Google depois. Nestes últimos tempos, nem por isso. Mas houve ali uma altura em que era provavelmente a organização não lucrativa em Portugal que mais fundos conseguia. Vocês sabem aquela coisa quando uma pessoa desconta parte do IRS para uma organização não lucrativa e não sei o quê? Ah, sim. Acho que a do Operação era a que mais recebia, estava tipo no topo. Era uma coisa, se não era a primeira, era das primeiras, ou houve ali um ano que foi uma loucura. Havia imensos atores e figuras públicas também a fazer publicidade para a Operação Nariz Vermelho. A minha questão é: será que é mesmo a coisa mais importante que uma criança que está à beira da morte precisa? De um palhaço ali a fazer umas graçolas? Pá, uma cadeira de rodas, medicamentos, coisas desse género parecem muito mais importantes do que ter animação. Condições mais concretas, não é? É isso. Até desenvolvimento de próprios tratamentos, às vezes, que se calhar com essas verbas investidas. Mas a questão aqui é: a sociedade civil é que entendeu valorizar isso. Mais ou menos, Paulo. Eu acho é que a Operação Nariz Vermelho tem uma estratégia de marketing incrível. Ah, sim, sem dúvida. Percebes? Então parabéns para eles. Sim. Parabéns para eles. Sem dúvida. Sem então dúvida. Porque é que o Banco Alimentar contra a Fome, a Liga Portuguesa contra o Cancro e outras também não adotam um sistema semelhante? Opa, pois, porque tu não podes ter excelentes marketeers em todas. Deles. É como, mérito, por exemplo, deles. Imagina, tu tens aí uma pequena associação no teu bairro, ou um canil, ou qualquer coisa. Às vezes as pessoas que lá estão não têm o know-how, percebes? Não têm as ferramentas para saber comunicar essas coisas cá para fora. Mas eu tenho ideia deles mais recentemente não terem andado muito tão nesse nível de intensidade de marketing, mas é verdade. Vocês lembram-se há 3 ou 4 anos, antes, pré-Covid, pré-Covid, e programas de televisão, não era? Sim. Estiveram fortíssimos. É desta que a Lúcia Muniz vem atrás do VHS. Eu quero-vos dizer que o meu nome é mencionado naquele episódio, mas eu não tenho nada a ver com aquela gentinha, com aquela escumalha. Exatamente. E ó, Rita, e a gente arrastou-te para isto ainda por cima. Não me revejo naquelas ideias. Aliás, foi por isso que eu me distanciei. Bem, voltando aqui ao Red Nose Day Actually. Vista curta? Não vi. Vi o trailer, já não é mau. Mas há uma trailer de uma curta. Mas há uma grande baixa, aparentemente há uma grande baixa no elenco, que é o da Emma Thompson, e ela recusou entrar neste trabalho. Recusou, mas por um motivo bastante válido. Muito válido, por causa da morte do ator Alan Rickman, que tinha morrido pouco tempo antes das gravações, e ela achava que já não fazia sentido perseguir esta história pelo facto de já não existir um casal, percebes? Mas faltam muitos ainda assim neste... Pá, sim, aquele miúdo que era o... que tinha muitas amigas... Que queria ir papar miúdas para os Estados Unidos. Exato. Acho que ele também não aparece. Não, acho que não. Mas também não aparece. O manager do fantástico, da fantástica estrela de rock, o Gordinho. Faleceu. Exatamente. Faleceu, mas não é? Merece referência dele, não é? Mas o ator não morreu, curiosamente, que eu fui ver só para ter a certeza, e o ator está vivo. Exatamente. Só morreu o personagem. Ainda assim, tenho a dizer que acho que é uma ideia gira. Where are they now? Onde é que eles estão agora? E considerando o peso que o filme tem, se vocês repararem, todos os anos há meia dúzia de artigos que saem a falar no filme, a falar em coisas sobre o filme. Será que o filme envelheceu bem? Será que o filme envelheceu mal? Há relações que, aos olhos de 2022, são cringes. Onde é que está a representação neste filme? Porque é só casais brancos heterossexuais. Não. Ou seja, são só casais brancos heterossexuais. Brancos está, não. Do cartaz, o gajo que está lá dentro, o Chiwetel Ejiofor, não é branco, não é? Acho eu. Pronto, sim, é o único. Pronto, então já não faz. Mas deviam ser todos. É o único. Em 20, só Paulo, um, só um. Em 20 e tal. Não há um asiático. Como é que pode? Por amor de Deus, não há um esquimó. Atenção. Isto é um filme britânico. É um filme passado em Londres. Não é um filme passado sim, em Namalhada, não é? Até aí o facto de só ter relacionamentos heterossexuais também não. Também não, e é verdade, também não é demasiada coincidência. Que chatice, epá, pois. Mas olhem que eles filmaram uma relação lésbica, mas foi cortada. Eu li isso agora há pouco tempo do Richard Curtis, é que disse que era suposto haver um beijo lésbico, só que eles depois, por uma questão de timing, cortaram. Ele estava na moda naquela altura, talvez pois não. Pois era. Eu acho que na altura eles tiveram foi um bocadinho de receio de como é que isso poderia ser recebido pela, claro, pela crítica, não é? O problema é esse, é a miúfazinha exatamente de repercussões que as coisas podem hoje, ter. Hoje em dia seria LGBT. Hoje em dia já não tem LGBT mais que A, sei lá, mais o quê. E atenção, porque para falar em casais heterossexuais e falamos aqui em baixas de peso, mas temos uma entrada do Patrick Dempsey, que é o marido da Sarah, não é? Eu a pensar que era o telemóvel a tocar do irmão dela, que estava lá naquela situação, enfim, dramática, que interrompia sucessivamente os encontros com o Rodrigo Santoro, e afinal não é que surge o fantástico, aquela personagem do Patrick Dempsey. É, mas olha, tenho-vos a dizer então que tu viste a versão americana, porque essa cena com o Patrick Dempsey é verdade. Não aparece na versão que passou na BBC. Olha, mas eu também devo ter visto essa versão, porque a única vez que eu vi o filme. Há uma que mete o Patrick Dempsey. Foi a que passou nos Estados Unidos. O Dr. McDreamy, não é? Precisamente. Muitos anos de Anatomia de Grey, já estou a ver. Alguns, não. O suficiente para saturar, portanto. Exatamente. Aquilo já acabou, falei nisso. Acho que não. Acho que não. Rita, foi um prazer ter-te aqui. Obrigado por te juntares a nós neste episódio de Natal, especial Natal. Foste-me fixe. É sempre... Obrigada eu, foi um gosto. Ou, foste-me fixe, ou um saco cheio de gatos. Ah, fantástico. Ele agora vai usar essa sempre. Que vale para tudo. A levar expressões populares. Adorei. Bem-vindos a Torres Vedras. Tu tens mais algum projeto, alguma coisa que queiras divulgar, ou ficamos mesmo só pelo podcast? Só mesmo pelo podcast. Só seja. É. E tempo para eu encontrar para o podcast. Assumo eu que é simplesmente procurar cartão de embarque nas redes sociais, no Google, e vão lá. Exatamente. Dar, não é? Com certeza. Exatamente. Um podcast premiado como este, ao contrário do nosso, tem que estar em todo lado. Não é? Muito bem. Bem, amiguinhos, esta foi a nossa prenda de Natal para vocês. Uma dose dupla de rabanadas barradas a amor gordurento a pingar, que vos vai entupir as coronárias e provocar-vos. Que vos vai entupir as coronárias e provocar-vos um AVC de lamechice. E já sabem, se quiserem ouvir mais lamechices nossas, procurem-nos em todos os agregadores de podcasts: Spotify, iTunes, YouTube, Facebook, Instagram, Dark Webs. Se existir, nós estamos lá. Feliz Natal, malta! Jingle all the way!